altar de incenso se erguia, perfume santo diante de ti. A oração subia com um aroma, lembrando tua presença fiel. Cada manhã, cada anoitecer, teu povo buscava tua face. Purificava o altar, tudo apontava para Cristo, o único caminho de vida. Tu és o Deus. Vivemos para